Boi rolou na areia, boi rolou no areião. Boi rolou na areia, boi rolou no areião. Vaqueiro ficou com medo quando viu meu boi urrar. Vaqueiro ficou com medo na porteira do curral.